Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, eu sou Maria, tenho 8 anos. O que é biodiversidade? A biodiversidade resulta da contração das palavras diversidade e biológica. Ela refere-se às diferentes espécies de seres vivos que vivem numa região, à variedade de formas de vida do nosso planeta e aos diferentes ambientes. A biodiversidade é essencial para o bom funcionamento e equilíbrio de todos os ecossistemas da Terra. Sabias que a Organização Mundial das Nações Unidas criou o Dia Internacional da Biodiversidade de forma a alertar o mundo para a importância de cuidarmos da diversidade biológica mundial? Flash Lab Educa, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.